A volta da rainha, dúvida primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, de gosto, não se discute. Ou... porque doce não é salgado. Meus amigos, vocês ainda estão lembrados do placar da Guerra do Golfe? Está empate, 4-4. E o Rei Sabidão I fez uma brilhante jogada, pois encenam seu serviço secreto de espertos para descobrir de onde vem e como funcionam aquelas forças ocultas que tanto atrapalham a vida do espelho biotrônico de vez em quando. Mas será que o Dr. Sadomor, formado pela Universidade Nabasca, é de se entregar assim tão facilmente? Aliás, de onde vêm esses seus poderes? E enquanto isso, lá no planeta Especulato... Ah, me roubou, pilantra. Às vezes eu me sinto tão bem ao maltratar o Rei Sabidão I. Ele é tão ceguinho, o coitado. E de tanto pensar só em dinheiro, nem vê o seu pobre estado. Mas não é só no seu capital que ele pensa. Veja só como ficou chateado quando lhe sequestramos todas as bolas, todos os tacos e todos os buracos de golfe do planeta Gandaia. Pois é, e por uma coisinha de nada já quis logo fazer uma guerra. Até parece aquele outro planeta. Como é mesmo o seu nome? O planeta Terra. É... como são divertidos os gandaianos. E além de convencidos, como não gostam de entrar pelos canos. Sabe, me roubou? Logo, logo vamos conquistar o último império das TV-ilusões e completar a nossa coleção galáctica. E aí, comandaremos todos os seres e suas visões, mostrando que a teoria do mal é a que realmente mais funciona na prática. A nossa grande vantagem, me roubou, é que os trouxas dos gandaianos ainda pensam que a visão deles é a única realidade. E se acham tão livres, sendo escravos de sua falsidade. Mas que bom que não é a nós que cabe dizer o que todo mundo já sabe. Aliás, me roubou, passe o foco digital na imagem lamba da Omega 3 para vermos novamente o que se passa lá no Palácio Real da Gandaia. Eu não sei não, rainha, mas eu tenho a sensação de que alguém está nos espionando. Espionando? Quem? A nós? É, não sei porquê, mas é uma impressão minha. Como se alguém estivesse escutando e vendo a gente. Mas com que intenção? Hoje já não existe mais quase segredo algum. Todo mundo já sabe dos casos de corrupção, de quem dorme com quem, das gordas contas nos bancos da sumiça. Pois é, e é justamente isso que mais me chama a atenção. Que interesse que alguém ou algum poder estranho teria em saber o que pensamos ou fazemos no nosso dia a dia? Ah, vai ver que não é nada. Aliás, como anda a charada? É, isso mesmo, quase que eu esquecia. Hoje tenho que resolver a segunda dúvida, claro. E o serviço secreto de espertos gandaianos já descobriu alguma pista? Não quero falar sobre isso agora, sabe? Mas garanto que nenhuma força oculta vai escapar da revista. Bem, e que tal se o espelhinho nos anunciasse solenemente a dúvida de hoje, hein? De novo aquele defeito. E depois ainda fala que é o auge da tecnologia. O auge? Auge da porcaria, isso sim. Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisão, computador, aparelho de som e cinema, sou jornal, livro... Não, e... ai que eu ainda me descontrolo. Espelhinho querido, tenha dó de mim. Calma, homem. Você bem sabe que a comunicação hoje é assim. Tá bem, espelhinho do coração. Você é o maior. É o engenho mais perfeito de toda a criação. E agora me diga só isso, por favor. Qual é a mais recente dúvida do doutor? A charada é: sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. Hoje o tema é doce. Ah, então é comigo de novo, sem dúvida alguma. Ou será que... Ora, mulher, não comece, tá? Afinal, não se trata de você. Mas bem que poderia, não? Pois quem é mais doce do que eu? A questão é diferente. Qual é o doce que é mais doce que o doce de batata doce? Tá aí, tá vendo só, sabidão? O doce mais doce que o doce de batata doce sou eu, ora. Nisso, nem eu duvido. Doce é aquilo que tem um sabor gostoso, como o do açúcar ou do mel. Doce é algo meigo, terno, suave e afetuoso. Tá vendo? E depois você ainda quer negar que não sou eu. Que nada, meu docinho de coco. O quê? Repete para que eu creia no que os meus ouvidos escutaram. Ora, minha doçura. E a nossa dúvida, como fica? É, não adianta. Vou preparar um chá de boldo ou, quem sabe, de arnica. Isso. Vai enquanto eu preparo um novo plano com o espelho biotrônico, tá? Ah, e não esquece, pouco açúcar no meu chá. Eu não lhe digo, me roubou pilantra. Conhecendo esses gandaianos mais de perto, apesar de tudo, eu quase que começo a sentir umas sensações estranhas nas minhas fibras ópticas e no meu processador cardíaco central. Ih, doutor, isso se chama sentimento e é mais do que o mal. Não confunda sensação com missão, nem realidade com teve ilusão. É, pois é, mas não sei bem o que é, só que quando vejo a rainha parece que... Não sei nem como explicar. Sai dessa, meu caro doutor, que isso é gostar. É amor. Amar? Eu sou maléfico, mas não cometo tanto horror. E olha, me roubou. Vira essa boca pro outro lado. Está bem, doutor, mas tome cuidado, porque ainda não existe vacina contra a paixão. Ah, pilantra. Não seja debilóide. Amor nunca dá num androide. E vamos parar com a discussão, sim, por favor. Está bem. Mas quem avisa, inimigo é, meu doutor. Uma vez, o ditado era: quem avisa, amigo é. Lembram? Bem, lá para além do ano 2000, talvez aconteça tanta coisa, não é? Que até os nossos ditados não vão ser mais os mesmos. Mas... e com respeito à dúvida do doce, o que vocês acham? Será que o Rei Sabidão I vai se preparar tão bem novamente que as forças ocultas do doutor não vão funcionar? E será que o amor poderia fazer até um androide se apaixonar? Claro, por que não? Ué, mas e por que você está assim, tão apagada? Ah, não sei. Ah, mas não é nada. Bem, então vamos faturar mais um pontinho. Doutor Sadumor, pode vir que já estou pronto. Mandaram me chamar, eis que me manifesto. Só pela força do meu faro. E eu também, me roubou pilantra. Não poderia deixar de aparecer, é claro. Que prazer em vê-lo de novo, meu caro. Mas diga-me uma coisa, doutor. Não daria para variar só um pouquinho essa sua introdução? Mas é claro, meu amigo. Só que não é assim que manda sua dita boa educação. Quando você está triste, nunca mostre. Sempre sorria. Quando alguém lhe pergunta como vai, nunca responda sinceramente, que ninguém quer saber de fato como você se sente. E sempre diga, tudo bem, com a mais forçada alegria. Tá certo, mas não foi bem isso que eu quis saber, ora. Aliás, o que há com a cara, rainha? Está triste. Por quê? Parece uma flor murcha, desfeita por amargura. Ah, não sei bem. Acho que hoje não é o meu dia. Ah, isso é normal. Logo passa. É só uma depressãozinha corriqueira. Ainda bem que esse mal não é uma ilusão passageira. E aí, doutor? Pronto para perder mais uma dúvida? Ora, depende. E se você quiser, vamos ao que interessa. Pois então, ouça só. Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute über die Vorzüge der Zuckerrübe zu sprechen. Não, espelho biotrônico, não é pra você filosofar de novo em alemão. Sinto muito, foi uma falha no meu módulo de tradução. Recomeço. Minhas senhoras e senhores, estimado público, é uma grande honra para mim falar hoje para vocês sobre as vantagens do açúcar de beterraba. Não, espelhinho, preste atenção no que combinamos. Para de discursar e lembra, por aqui se faz açúcar é de cana. Eu sou o sumo da técnica da doçura. Não sou amargo, sou melado, refinado e às vezes também viro rapadura. Quem sou eu? Estou gostando desse show, sabe, meu caro sabidão? E até a rainha voltou a sorrir com tanta diversão. É, e para ser bem sincera, acho que o espelho já era. Que nada, rainha. Isso aqui pra mim é canja de... Ah, sei... Agora estou começando a entender. Do que é que se trata? Posso saber? Ser ou não ser já era a questão. Hoje tudo é bem diferente. E o negócio é filosofar ou não, em bom alemão. Claro. Por que é que eu não fui pensar nisso antes? Só podem ser de novo aquelas forças. E então, meu caro sabidão primeiro... Não esqueça que o meu tempo também vale dinheiro. E que o instante perdido pode ser bem, bem traiçoeiro. Ora, me deem só mais um minutinho que já, já resolvo o problema. Aliás, sabidão, você já olhou se não é um vírus no sistema? É, isso mesmo. E juro que agora o espelho não vai negar fogo. Espera aí que vou fazer um teste. Espelho, espelhinho meu... Diga já se você sabe tudo aquilo que aprendeu. Claro, cara. Então você tá achando o quê? Que eu sou qualquer zebedeu? Ora, quer saber de uma coisa? Se não fosse pelos meus tacos e buracos de golfe, transformava você numa... Ah, sabidão. Lembra que assim o espelho não funciona. Seja mais delicado com o pobrezinho. Você sabe, ele é tão sensível. Tá bem, tá bem. Meu querido engenhozinho biotroniquinho, você poderia, por favor, usar o programa certo? Ó, doce flor. Só se você disser que flor que sou. De todas, és a mais formosa. Ó, linda e doce mimosa. Hoje está em jogo a dúvida que envolve o termo doce e todos os seus derivados. Além disso, não há como negar, a questão também envolve o paladar. E aí, doutor, estamos no caminho certo? Claro, e devo reconhecer que o espelho é mesmo fenomenal. De todas, e essa a mais formosa, ó, linda e doce mimosa. É, às vezes não sei mais direito se o sabidão e o espelho não formam mesmo um casal perfeito. Ora, querida, agora não é hora de se falar nisso, não é? E aí, espelhinho do papai, continua com a resposta. Paladar, também conhecido por gosto ou sensibilidade gustativa, é formado por muitos componentes, como a língua. A língua é um músculo móvel que possui milhares de brotos gustativos. Essa não! Brotos do quê mesmo? Brotos ou papilos gustativos são pequenos receptores da língua que, juntamente com o cérebro, nos revelam o gosto, a temperatura e a consistência do que ingerimos. Tá vendo só, rainha? Mas, meu caro, ainda lhe falta responder uma questão. E não é sobre cor nem gosto, que aí não há discussão. É o detalhe de como se faz o açúcar. O açúcar se obtém da extração do suco de cana. O caldo é purificado, cozido, cristalizado e refinado. Brilhante, brilhante, Espelhinho. Meus parabéns. Genial. E aí, doutor? Ganhei mais um pontinho, afinal? Certo, Sabidão, primeiro. Hoje foi seu dia novamente. E na esperança de nos vermos em breve... Vamos nos despedindo docemente, bem suave e de leve. Ah, ainda vou ganhar essa partida, pode crer. Pois eu duvido muito e tô pagando pra ver. Então, amigos, quase que o espelho biotrônico pira por completo, não foi? Bem, mas pelo jeito o rei está acostumado a esses probleminhas. E qual será a tática que ele está usando para sabotar as forças ocultas do doutor? Ou será que foi o doutor que retirou as forças de campo por algumas dúvidas para enganar o rei e deixá-lo na ilusão de que o seu serviço secreto de espertos estaria funcionando realmente? Bem, quem sabe no próximo capítulo a gente fique sabendo mais, não é? Até lá então, amigos! De nada duvida quem nada sabe! Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha,